Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália, a primeira do ano de 2013. 8 de janeiro de 2013 é a data em que sai para esta edição do nosso Musicália. A edição de hoje, bem como a das próximas, enfim, de todo o mês de janeiro, vai trazer música variada. Músicas que durante mais de 2 anos, quase 3, passaram nestas emissões. Vou-vos trazer hoje músicas que sinceramente me marcaram por motivos diferentes, mas que todos eles estão associados a um musical. E vamos começar pela primeira. A música que vamos ouvir vem da Grécia. A música chama-se Catastrophes e é de Nino. E vamos também ficar com uma outra da Grécia, peço desculpa, disse Roménia, mas da Grécia. Outra música da Grécia, que é bastante mais calma e que, para todos os efeitos, é mais, também mais antiga. A música que vamos ouvir é de Catarina Stanisi, Alla Pali, é como se chama a música, e é ela que vai fechar a primeira sequência de 2 temas da nossa edição de hoje do Musicália. Portanto, Nino com Catastrophes e também Catarina Stanisi, o tema Alla Pali. São as primeiras 2 edições de hoje do nosso Musicália. Thank you.

também vamos chegar para o término desta edição da Musicália com o tema de Andrea Jürgen. A música chama-se Allein in der Nacht, uma música lindíssima que vai então ajudar a fechar a edição de hoje do nosso programa. Vamos ainda voltar também à Roménia, é verdade, para ouvirmos uma outra voz que também... Aliás, esta música, creio, esta sim, que nunca passou por cá, vai marcar a estreia. Não sou certo agora porque nós fizemos aqui uma sequência de edições especiais dedicadas à música romena. E confesso agora não estar 100% certo se esta música já passou ou não em alguma dessas edições. Até porque ainda foram, deixem-me cá ver, ainda foram 5 edições dedicadas inteiramente à música romena. Portanto, se calhar até já terá passado e eu por algum motivo não estou aqui a associar esta música. Creio, eu sinceramente creio que ela nunca passou. Mas pronto, todas as formas vai passar hoje. É um tema que faz lembrar tempos antigos. Aliás, é para uma música antiga, mas faz lembrar sobretudo uma plataforma de gravação, que era a K7, e que, enfim, tal como em Portugal, na Roménia também se utilizou este método de gravação durante muito tempo. Sem dúvida que é um método que hoje em dia já caiu em desuso, mas continua a trazer momentos de magia a quem, enfim, por algum motivo o acidente, escuta nas suas grafenolas, não é grafenolas que se chama, enfim, nos aparelhos para ler, as cassetes, enfim, às vezes depara-se com estas relíquias. Enfim, Florin Bogardo com Fromuazzo cu Osci Limpezia, como se chama esta música. O nome que, sinceramente, eu não conhecia até ouvir finalmente esta música. Florin Bogardo, Fromuazzo cu Osci Limpezia, como se chama esta música, então, que nós vamos aqui ouvir e que vai fechar a edição de hoje deste Musicália. Eu despeço-me sinceramente com um grande abraço e agradeço-lhe pela sua companhia. Fique bem, tenha uma boa noite, exatamente. Até à próxima semana. Eines Mädchens Noapte din care s-ai vin.